medalhas, pra matar ou morrer somos jovens. No verde escuro de uma mata pulsa um coração que bate forte. Por que razão estou aqui? Por que razão? Talvez a morte, pois não queremos morrer heróis, nem viver pela razão dos homens. Não queremos morrer heróis, nem viver pela razão dos homens. Querer.